raça. 1978, a Argentina ganha a Copa na raça e com uma pequena ajuda do time do Peru. O Brasil termina invicto, mas fica em terceiro lugar. Somos os campeões morais da Copa. Os especialistas dizem que em 78 ninguém tiraria a Copa dos argentinos. A Argentina, assim como o Brasil, vivia sob uma ditadura militar. O presidente general Jorge Rafael Videla fez questão de tirar o maior proveito político possível do título de campeão do mundo. O próprio presidente argentino abriu oficialmente a 11ª Copa do Mundo. Este evento seja realmente uma contribuição para afirmar a paz. Essa paz que todos desejamos. Para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Na seleção brasileira, os únicos remanescentes da fraquíssima campanha de 74 na Alemanha eram o goleiro Leão, o lateral Nelinho, o meio-campo Rivelino e o ponta Dirceu. O técnico era o ex-capitão do Exército, Cláudio Coutinho. O Brasil despontava uma nova e promissora geração de craques, entre eles Reinaldo, artilheiro do Atlético Mineiro e centroavante da seleção de 78. Reinaldo fala da nova filosofia de jogo do técnico Cláudio Coutinho. Ele queria inovar, queria colocar uma nova escola de jogadores novos que estava surgindo aqui no Brasil, no meu caso, do Cerezo, do Zico. E, por outro lado, ele tinha jogadores mais experientes, que era o caso do Rivelino, disso. E ele tinha dificuldade para poder mexer nesse time. O Brasil estreou contra a Suécia na cidade de Mar del Plata. Para o primeiro jogo, Cláudio Coutinho escalou Leão, Toninho, Oscar, Amaral e Edinho, Batista, Cerezo e Rivelino, Gil, Zico e Reinaldo. Fora os veteranos Leão e Rivelino, todos os outros estavam estreando na Copa do Mundo. O time do Brasil começou bem, mas foi a Suécia que saiu na frente. Reinaldo empatou no final do primeiro tempo. Reinaldo ajeitou, penetrou, tira, gol! Brasil, o saudoso Jorge Cury com aquela garganta de ouro narrando o gol de Reinaldo pela Rádio Globo do Rio. No segundo tempo, os dois times se acomodaram e o jogo acabou em 1-1. No finalzinho, o juiz Clive Thomas, do País de Gales, anulou um gol de cabeça do Zico, alegando que já tinha pitado o final do jogo. Ele terminou o jogo com a bola no ar, depois que Nelinho tinha cobrado um córner e antes da cabeçada do Zico. É o próprio Zico que lamenta aquela decisão do juiz. Eu acho que ali ele agiu de má fé. Porque não havia condições dele em 2 segundos levantar o braço e apitar o final do jogo num lance como um córner, que é um lance perigoso, todos nós sabemos. Então ele agiu de má fé, quando ele viu a bola dentro do gol, ele apitou encerrando a partida. Eu considero, talvez de todas as Copas do Mundo que eu disputei, que possa ter agido assim um árbitro de má fé. Talvez o Zico esteja certo, porque o tal árbitro nunca mais foi escalado para apitar uma partida de Copa do Mundo. Nosso segundo jogo foi contra a Espanha. A seleção jogou muito mal e o placar não saiu do 0-0. O gramado de Mar del Plata era horrível, como lembra o jornalista Gerson Sabino. Soltava pedaço de grama, que tinha que pôr 40 jardineiros depois para plantar a grama. Uma bola que os espanhóis iam fazer gol, um pedaço de grama travou a bola não entrou. Os espanhóis estão cuspindo marimbondo até hoje. Mas o nosso time também foi muito prejudicado pelo gramado. Os buracos dificultaram o toque de bola de jogadores habilidosos como Zico e Reinaldo. Segundo noticiado na época, o presidente da CBD, que era o almirante Heleno Nunes, inconformado com os dois empates, fez valer a patente militar e mandou o capitão Cláudio Coutinho tirar a dupla Zico e Reinaldo, escalando Jorge Mendonça e Roberto Dinamite para o jogo contra a Áustria. O palpite deu certo. Roberto fez o gol único da vitória que garantiu a classificação do Brasil. No primeiro primeiro jogo da segunda fase, derrotamos o Peru por 3-0 em Mendoza, num gramado bem melhor. Zico marcou de pênalti o seu primeiro gol numa Copa do Mundo, que você ouve agora numa narração de Valdir Amaral. Prepara-se o Galinho de Quindino, tomando posição Zico. Ele, Zico, é fumaça de gol para o Brasil. Atenção, caminha, ponta, tira, gol! Brasil! Gol! Argentina, nosso próximo adversário, vencia a Polônia por 2-0. O atacante Reinaldo conta como foi o clima antes do jogo contra os argentinos. Foi quase um pesadelo, viu? Porque na Argentina, naquela época, a gente concentrado na... Em Mendoza, a noite toda era tiroteio, metralhador e cachorro latino a noite inteira. Quer dizer, era aquela maneira do argentino pressionar as equipes visitantes, né? E o Brasil sofreu muito com isso. A gente não tinha muita tranquilidade no hotel que a gente estava, não. E também as condições do campo da Argentina eram muito ruins, né? Então, eu achei que aquela Copa foi uma Copa militar, né? Foi ganha com estratégia de guerra. Prevendo uma verdadeira guerra, o capitão Cláudio Coutinho e o almirante Heleno Nunes reforçaram o time do Brasil. Tiraram a categoria do Toninho Cerezo e colocaram a força bruta do Chicão, meio campo do São Paulo. Foi um jogo mais truncado do que violento e ninguém conseguiu marcar. A classificação para a final contra a Holanda teria que ser decidida por Brasil e Argentina no saldo de gols. Na tarde do dia 21 de junho, o Brasil venceu a Polônia por 3-1 e todos pensaram que estávamos praticamente na final. A Argentina teria que ganhar do Peru à noite por uma diferença de 4 gols. Para surpresa geral, os argentinos não tiveram a menor dificuldade para golear o Peru por 6-0. Muita gente achou que os peruanos entregaram o jogo, tal foi a facilidade encontrada pelo time argentino. Eu perguntei ao lateral Nelinho se ele acredita que houve marmelada na Copa. Eu acredito que sim, porque depois disso nós estivemos no Peru e o próprio povo peruano falava sobre isso, né? Eles admitiram que alguns jogadores se venderam naquele dia, facilitando aquela vitória pro time da Argentina. Eu até acho que o time da Argentina tinha condições de ganhar desde 6-8, mas a forma como aconteceu é que o mundo inteiro desconfiou. E um jornalista inglês falando sobre isso, e ele falava que foi uma vergonha, e que a melhor frase que ele escutou naquela época foi do Coutinho, que o Coutinho falou assim: eu quero saber se eles vão ter condições no próximo jogo deles, eles cantarem o hino nacional peruano. Até hoje, nada ficou esclarecido. A CBD entrou com recurso junto à FIFA, alegando que os jogos do Brasil e da Argentina deveriam ter sido disputados no mesmo horário, para que ninguém soubesse quantos gols era necessário fazer. A FIFA acatou o recurso, mas respondeu que os brasileiros conheciam o regulamento antes da Copa começar. Marmelado ou não, o Brasil teve que se contentar com a disputa do terceiro lugar contra a Itália, enquanto Argentina e Holanda faziam a grande final. No ritmo de amistoso, a seleção brasileira venceu a Itália por 2-1 e garantiu o terceiro lugar. O segundo gol do jogo foi do lateral Nelinho, com um chute forte de fora da área. Como num passe de mágica, a bola fez um zigue-zague, iludindo o goleiro Zoff. Um golaço! E é o próprio Nelinho que descreve o lance. Bati consciente pro gol, busquei aquele canto. Evidentemente que eu fui feliz e tive um pouco de sorte em pegar da forma como eu queria. Manelinho, não foi uma jogada simples assim, quer dizer, não foi uma pegada simples da entrada da área, você viu um goleiro adiantado e mandou. A bola fez uma curva que parecia uma magia. Descreve pra gente como é que você bateu na bola e como é que é esse lance de você botar ela de curva no ângulo. Eu chutava com o peito do pé, com o lado externo do peito do pé, não com a lateral do pé, que é quando você vai dar um passe de curva. Eu dava com o peito do pé, daí a dificuldade de muitos jogadores em bater dessa forma, porque como você vai fazer, você tem que virar bastante o pé e acaba chutando o chão. O Marcelinho faz isso bem, né? Tem alguns jogadores, o Roberto Carlos bate assim, inclusive o gol que ele fez contra a França foi desse jeito. Então isso é questão de treinamento. Esse gol de Nelinho garantiu o terceiro lugar para o Brasil. E no dia 25 de maio, Argentina e Holanda decidiam a Copa de 78. A Holanda não era mais aquele carrossel de 74. No jogo deu um empate de 1-1 no tempo normal, o que levou a decisão para uma prorrogação emocionante. Um gol do artilheiro Mário Kempes e outro de Bertone deram a vitória aos donos da casa. Bertone, Bertone para Kempes, Kempes Argentina era grande campeã de 1978. A Argentina entrava assim para o seleto clube dos campeões mundiais. Em 1978, terminamos em terceiro lugar e fomos o único time que não perdeu nenhuma partida. O terceiro lugar invicto fez com que o técnico Cláudio Coutinho chamasse o Brasil de campeão moral da Copa de 78, numa clara provocação à duvidosa vitória argentina contra o Peru. Cláudio Coutinho viria a morrer afogado meses mais tarde praticando pesca submarina no Rio de Janeiro. Mas a torcida brasileira levaria o sonho do tetracampeonato para a Copa de 82 na Espanha, para onde levaríamos também um dos melhores times de todos os tempos.